Taxívia Delta Alfa, reporte antes da Juliette. Cruzamento da pista, Delta Alfa, reporte antes da Juliette, 34. Charlie India Oscar, frequência livre. Estacionamento, voo 759 na posição 9. 759, autorizado, puxa a porta. Netuno 34, autorizado Juliette, parte 1 no Indra, reporte ponto espera 10, pronto. Portará, vou ponto espera, seguindo pela Juliette, parte 1 no Indra, Netuno 34. Juliette Serra, gente, para ver se ele para a coordenação. Eu quero que ele autorizado, puxa, volta. Repórter para o táxi, 649. Pelo 2229, deixa para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador livre, beleza. Descida 2000 pés, ajuste no 020, livre LS, reporte estabilizado, passarendo 2229. Azul 4981, decoração para o sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1020, reduza para 2109. 23000, mantenha PRO, limitado pelo lote 2109. Valeu 2229, somos tráfego 12 horas, 5 milhas, um helicóptero, mantendo 500 pés e o setor. Sentido tráfego, passarela 2229. Azul 4234, chame centro Recife, frequente 126, decimal 850, 125, decimal 45. O Azul 4234, vai chamar Recife 12685, alternando 2545. Obrigado, bom dia, senhor. Taxi Gol no 759, POB de 185, 4 horas e 20, alterna Galeão. Autorizado, táxi Índio, ponte para o dono 0, 2, 1, 1, 8, 1, 9, 5, terminal no 0, 2, 0, segundo no 0, 0. Sente livre, taxa da ponte para o dono 0, com a torre 1895, Gol 759. 22.10, esquerda 140 para localizador, Brasil 4982. Vitor Eco Tango, prossiga. Qual o centro? Está livre, subiu uma senha e quando for você chamar de pouso, Vitor Eco Tango. Estabilizado, passarela 2229. Passarela 2229, livre LS, chame torre em 1895. 1895, passarela 2229. Boa. No lock o azul 4981, reduzindo. 4981, livre IRS, pista 10, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, um helicóptero a 500 pés, mantendo o setor. Chama agora a torre 1895. 1895, azul 4981, até mais. Um 3, 1, 2, copiado, Vitor Eco Tango. Torre Salvador, passaredo 2299, passou externo, baixar travado. Passaredo 2299, corrigindo 2229. Avistado, autorizado por pista no 0, vento 140 graus, 10 nós, ajuste de altímetro no 020. Delivery pouso, pistão no 0, ajuste no 020, passaredo 2229. 34, contato radar, suba o 065, em rota da presente. Em rota para o 065, Neto 34. Índia Papá, autorizado, informe o plano na rota, nível 065, decola a pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito no mil pés da fralda barra, controle em 20.8, acena 5010. 0020, pode ser uma vez só. Papá Romeu, Vitor Eco Tango, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Área 126.0. Obrigado pela informação, passarela 2229. Azul copiou, obrigado. Papatango, Juliette Charles Zulu, prossiga. Papatango, Juliette Charlie Zulu, autorizado acionamento, reporte para o obstáculo. Torre Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, mantém o ponto zero para o sumo zero. Mantém. Torre, bom dia, gol no 759. Gol no 759, mantém o ponto zero como número 2. Mantém. Passaré 2229, solo 03, primeira direita, solo 219. A primeira 219, 2229 da passarela. Matheus Juliette L. Zulu, livre o táxi, reporte na papá, ajuste altímetro no 020. Azul 4981, tráfego avistado, cheque. Pouso pista no zero, vento 150 graus, 109. Livre pouso pista 1 no zero, azul 4981. Gol no 649, visual com embreagem da azul final pista no zero. Afirmo. Passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Gol no 649. Após passagem do azul, alinha e mantém na 1 no zero, no 649. Autorizado táxi Alfa, Juliette, remoto no 4. Juliette, para remoto no 422-29 da passarela. Azul 4981, solo 04, primeira direita, solo 121, decimal 9. Primeira direita, 219, 4981. Bom dia, Azul 4981. Azul 4981, Alfa Juliette, remota 01. Alfa Juliette, remota 01489. Desculpa, Alfa Juliette Portão 01, 4981. Ah, 981, Alfa Juliette Portão 01. Solo Salvador, Mike Zulu Uniforme. Mike Zulu Uniforme, solo. Mike Zulu Uniforme, estou aqui na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito utilização para rebocar a nave para o Pátio 1, posição 08. Mike Zulu Uniforme, autorizado. O reboque reporta no tempo. Ok, autorização reporta no tempo. Salvador, bom dia, Xené 63, 1-2, Xené 63, 1-2, chegada Mari, desça para o nível 060. Amari, 060-63, 33, 04, prossiga. Voo na 649, decolou 07, controle Salvador, 120, decolou 8. 1208 na 649. Controle Salvador, bom dia, voo no 649. Voo 649, contato, radar, saída da EL. Saída da EL, voo no 649. Salvador, gol no 649, autoriza pro Gileda. Direita Leda, 1649. Direita Leda, 1649, obrigado. Ok. Ok, gente, 1759. Obrigado. Luna 759, autorizado decolagem pista 10, vento no 40 graus, 109. Livre decolagem no 0, Luna 749, bom dia. Controle Salvador, só papapá, mais um avião meu, abandonou o sobrevoo na região da Liberdade. Receptor BR-324, vai pro Elisia, mais um avião meu. 10, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, tenha um bom dia. Audiovisual, mais um avião meu. Salvador, bom dia, com 759, decolado da EL, pode lá. Com 759, bom dia, contato radar, saída da EL, subo 360. Da EL, 360, gol no 759. P3304, via chegada Ponte, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. Ajuste 2000 pés, descendo via. Reportará no localizador, 3304. Autorizo 759 voada presente da EL, senhor? 759, por aí da EL. Da EL. Capitão Juliette Charles Lulu, decolou o Zulu no controle de Salvador, 120, decima 8. 208. Controle Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu, decolou na sua escuta. Juliette Charles Zulu, corredor achando no meu pé, reporte na farol da barra. Voltaremos. Solo Salvador, Mike Zulu uniforme, sinalizado reboque, grato, bom trabalho. Solo Salvador, passarelo 2223. Bom dia, com a Lima, na sua escuta, na remota 14. Estou 2199, cruza agora 6000 para 5000, autoriza 2000. E aí, direto. Responda 5557. 1020, rebote localizador. Terceiro 2000, agora com 1020, rebote na localizador, com 2199. Xané 6312, reduza para 2209, desça para 3000 pés. Ajuste 1020. Para 3000 pés, 2209, reduzindo a Xané 6263, 12. Salvador, gol no 649. Prossiga o 649. Autoriza para a Dividez. 49 mantendo a saída, chame agora o centro Recife 1251-01-3395. 251-3395, gol 649. Retorno 34, chame canais Tango no 8 ou Tango 15, através de Porto Seguro, alterna Tango 11. Tango 18, alternando 105, através de Porto Seguro, Tango 11, Netuno 34. Flete Charlie Zulu, a proibição para o destino. A 242. Está presente em rota, mantém ainda 1000 pés. Ciente, está presente em rota, mantendo 1000 pés. Charlie Zulu. Aqui direto no meu, frequência livre. Vivendo frequência, agradece mais um excelente trabalho, mais direto no meu. Será da restrição em SAP 6312, desça para 3000 pés, ajuste 1020. E para 3000 pés, 1020, 6312, livre da restrição. Sete Tchali Zulu, suba inicialmente para 2000 pés, até 20 milhas afastado de Salvador. Para Zulu, para 2000, até 20 milhas afastado de Salvador. Estabilizado o 3304. 3304, Lidl S, chame torre em 118, decimal 95. 2295. Controle 1759. 1759, prossiga. Visão 150. Enche agora de transferência. Salvador, bom dia, 3304. 3304, tráfego avançado, check 3, autorizado por 50, vento 150 graus, 109. Ajuste altímetro na 020. para 0.0, 73304. Dica pós-girante, nível 130, saída Conde, com curva esquerda, transponder 5014. Autorizado Salvador João Pessoa, 2.5, 5.16, 2.30, ainda Conde, fazer classe curva esquerda, 5.04, transponder 2.0. Falta push. Parado Bush, continuando, foi exatamente. 2000, 620, Cruzeirão, está sendo estudado, 6.3, 1.2. Quando o plano se estimar de pouso. Isolou, local 065. Estabilizado, gol 2199. O 2199, livre LS, chame torre 11895. 1895, ó. Está depositado Zulu para 12115. 12115, copiado e realizado. Solo 19, primeira direita, solo 12, 1 decimal 9. Inteligível, confirma lá o orange. Grau 1909, ajuste de altímetro 1020. Levo e pouso, gol 2199. Tango Oscar, Juliette, que sei. Afirmo, protótipo. Xené 6312. Xené 6312, livre LS, chame torre 11895. 1895, 6312, grato, mais boa. O Xené 6312, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste ao time 3020. P20 aguardando, 6312. Posso ser abraço para siga? Direto leve. Controle 10.8, cena 5.020. Tem onde sendo autorizado 360 para com 15 conforme plano, será uma boa pressão leva. O controle 1208, se transponde 5020, ou 1095. Ponta, puxa. Chamar. Área proibida de Camaçari. Direto para a Serra Novembro, irá o Frame Farm, quando pronto ser estimado de pouso. Estimado 13, 10. 10.10, copiado, acione o código, não mantém o código 065. Travou. 2199, bom dia. Eu acho que eu fiquei no som no escopo. Pouso pro 6312. Afirmo 6312, livre pouso 5-0, vento 190 graus, 109. Livre pouso 6312. Escopo quilo 100 para barreiras autorizadas. Conforme plano, decola a pista 17, curva direita, saída rabo, após conforme. Transponda 5015. Não, não foi copiado. Eu acho que o filo confirmou o transponder. Correto, PLB autonomia. Copiado, acionamento táxi, torre 198.95, acho que eu confio. Estamos salvando o 1095-105 para apoio, acionamento. 095, autorizado custo por táxi. Chama na passagem, 1095. O 2199 é a porta das filhas. Na 6312, solo 24, primeira direita, solo 121, decimal 9. 219, 6312, grande. Solo Salvador, bom dia, Xené 6312, livrou. Alfa Juliette, por 3, 6, 3, 1, 2. O 299, você pode tomar Juliette, aguarda o custo da companhia, tá saindo na 3, após consegue. O 299, mantém a posição. O 299, na escuta solo. O 299, na escuta solo. 2199 na escuta. Mantém a posição, presente posição, mantém a posição, gol 2199. Mantendo. Confirmando o Azul 4299. Azul 4299, Campinas autorizado, via Pesulu no 0 por Bávia, Pesulu no meio, Belo Horizonte, Chomode, Pesulu 30, Pit. Saída da El, transição ótima com curva direita, transponder 5022, confirmando nível 340. Já 2 a bota, 8 minutos de Salvador. A bota puxa. Gol 299 após companhia, frente em puxada da base 3, autorizado para o seguinte portão 612. Quase para a descida, o ajuste 1020, vou direto para o de Itapuã. Agora para o ajuste altímetro 1020. 3859. Chegada Bonf, direção para 4.000 pés, ajuste 1020. 2199 vai prosseguir então agora para o 06, é isso? Afirmo, 2199. 69. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Zulu, Papa Eco, 2085, quem está ali, mano? Papa Tango, Zulu, Papa Eco, dando identificação. Material nível 085, reporte vertical de Salvador. Fazendo identificação, material 085, reportará vertical de Salvador. Zulu, Papa Eco. Papa Eco, está em contato com o radar. Papa Eco. Controle, o Inésio Zulu, solicita o 085. Sete Charlie Zulu, sente nível 085. O senhor mantém a Charlie Zulu? Zulu, 3005. Sargento Cavadeiro, hotel Direto Serra para descida para o sul de Zé. Hotel Direto Serra para 500 pés, ajuste 1020. Solo Salvador Gol 1095 para o táxi, 181 a bordo, 3 horas de autonomia, Uberlândia com você na Dilma. Autorizado táxi via índice, ponte para dono 02, 1095, negão no 020. 020, liga o táxi, ponte espera da 102, 1295, Gol 1095. Direto X-ray, livre decolagem Fortuna 7, vento 140 graus, 089. Oscar Bravo, poderia confirmar a estimada de pouso? Estimado de pouso. Estimado 1310. 1310, mantendo em condições visuais. Frequência livre para coordenação. Mais próximo Aracaju, aquele controle em 1203. Bom voo. Papatango Oscar Juliette X-ray decolou 31. Para informação, um helicóptero, um Alfa Sierra 65, prosseguindo a 500 pés, farol de Itapuã. Chame o controle em 120, decimal 8. Gente, sempre no braço, tu vai chamar o controle em 1208, Alfa Juliette X-ray. Vai afastar na radial 223 de Salvador. O tráfego já cruzando 800 pés, 5 milhas na sua frente, em subida. Chame agora a torre, 1895, até o Gilete Serra. Agora já cruzando 600 pés. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Tango Oscar, Juliette X-ray, decolador 17, precisa coral na disputa. Papa Tango Oscar, Juliette X-ray, bom dia, contato radar. Suba ao nível 060, na saída coral. 060 na Coral, Oscar Zulu X-ray. Target 59, down to 2,000 feet, connect 1020, report localized, runway 10. That's 2,000 and 1020 on our side, okay. We're poor, established. Juliette, Charlie Zulu, chama agora o centro Recife em 128, décima 8, ao CR 126, décima 0. Hotel Juliette Chai, recebendo base, baixando para a base final 197. Papá Romeu, hotel Juliette Chai, tráfego avistado, cuidado público, pistola 7, vento 140 graus, 109. 20 milhas à sua frente. 229, 23, 8, 9. O 1095, decolar 34, controle de Salvador, 1020, decimal 8. 1208, 1095, obrigado. Controle de Salvador, gol 1095, decolou na sua escuta. 1095, bom dia, contato radar, saída árvore, suba ao nível 360. 360, sem inserção, subida árvore, gol 1095. Controle, é o Oscar Juliette X-Ray? X-Ray. O Oscar Juliette X-Ray, senhor, solicito o regresso. Dá pra verificar um problema com o alternador da aeronave, isso não tá legal. Eficiente, solicito algum apoio? Negativo, senhor, é só pra verificação mesmo. É, solicito instruções para regresso por 997. 1997, pode dar para o seu curso, pode dar para o seu. Paciente, 290, descendo para 2000, Oscar Juliette X-ray. Aero da Aero, transição ótima, curva direita, base da decolagem, transponda 5033. Hoje, Oscar Juliette X-ray, poderá ingressar no corredor Axé e se enquadrar para o circuito de tráfego? Sim, então vai ingressar no Axé, a 1.000 pés e se enquadra no circuito, Oscar Juliette X-ray. Tem um livro curva à direita, mantém a linha do litoral, inicialmente para 1.500 pés, Oscar Juliette X-ray. Gente, 1.500, Oscar Juliette X-ray. American 229, established on 1-1. Okay, 229, clear for LS 1-1-0. Contact tower, 1-1-8-9-5. 1895, clear for approach, American 229. Oscar 3859, vetoração para o sequenciamento, devido a tráfego sinal 10757. Mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro Oscar 3859. 2223 com 64 no POB, 6:50, alterna Salvador. H3-5, chama 2, 3, 0, 2, 2, 2, 2, 3, confirma o PB novamente. Lá, 1895, passageiro 2223, obrigado. Salvo azul 2790, pronto para o táxi. 5 horas e meia de autonomia. 52 é o... 54 é o PLB, alternando Matheus. Atualizado o táxi. 743, 7 passagem a 30, passareiro, segue mesmo via Índia, ponte para o 02, 1895, legal no 020, azul 2790. Faz 3, vai dar passagem para o passaredo. Quando espera da 10, chama 2295. 20. 3.000 pés, 2.329. Salvador, a possibilidade de coordenação junto ao centro na proa de Mópito, para o voo 1.90. 1.920, tá dando errado aqui, são 0 pés. A gente tem dois indicadores aqui, os dois estão 1.020. 1.020, ok. 140 degrees, 10 knots, QNH 1020. 1020, clear flight on 10 American, 229. Ok. Salvador, eu acho 273. 273, autorizado, busca. Só queria fazer confirmar se posso autorização dessa vaga. Afirmo, o horário que eu tenho 11:26. É, vale por mais 45 minutos após os 26. Mossete, Oscar Juliette X-Ray. Mossete, vai cruzar na retaguarda do Boeing e reporta para girar a base, não, Mossete, Oscar Juliette X-Ray. Papá Tango, Zulu, Papá Eco. O que você chamou de pouso, entendeu? Está estimando pouso ao 1232, Zulu, Papá Eco. 232, copiado. Oscar, Golf Kilo, autorizado táxi, reporte Papá, ajuste altímetro no 020. Papá, 020, ok. Está girando base para 17 Oscar Juliette X-Ray. ILS 3859. 3859, Liz ILS, chama torre 1895. 3859, 3859. Passarela 2223, autorizado olhar e manter cabeceira 1-0. Vai olhar e manter na 1-0, 2223. American 229, on the ground at 42, vacate runway to the right and contact ground 11.9. 1-1-9, good morning American, good tonight. American Golo, Papa Eco. Chega, Papa Eco. Só 5 minutos para ver que causa Salvador. Após Salvador, o senhor me autoriza a voar para a gente proa 235 até interceptar o litoral? Área de colate, zona 0, vento 130 graus, zona 09. Área de colate, 2023. Torre, até 3859, bom dia. Até 3859, em aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altima, zona 020. Guarda, fica ali, 3859. 255, Zulu, papai. Então, gosto de Juliette X-Ray, Paulo Alto 43, confirmando parte. Gente, ultrapasse a Papá, tem uma aeronave na mesma. Faça o backtrack e aguarde para ingressar novamente. Papá Tango Oscar Golf Kilo. Autorizado ingresso pista 17, reporte aliado pronto. Oi, Salvador, bom dia. Azul 276, pronto, ponto espera 97. Azul 276, mantém ponto espera para o 0. Mantém, Azul. Decolou 44, controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 1208, passarela 2223. T3859, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, zona 09. Autorizado pouso, baixa travado, tá 10, T3859. Papatão Gosta Juliette X-Ray, confirmando, prossegue pro pátio 5. Saia 2223. Controle Salvador Passarela 2223. Chega 2223. Solicita pro de Elefa, se está presente. Aguarde inicialmente, voe Arbor. Arbor inicialmente, Passarela 2223. Tango Oscar Golf Kilo, autorizado decolagem, pistola 7, vento 140 graus, 099. Sistema decolagem, ok. Azul 2796, autorizado aliar e manter, cabeceira 10. Ali, mantendo 0, azul 2796. Pista 3859, solo alto 46, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Transporte VM Papa Romeo Sierra Tango Delta. Confirma o nível solicitado. Copiado na centena, é isso? localizado Serra Tango Delta para Serra Bravo Lima Papá, rota compacta, nível 180, decola pista 17, curva direita, saída Rabão, e após conforme plano Yankee, transponda 5044. 0, vento 140, graus, zona 09. Autorizado a decolagem para o azul 274. Até 25 milhas, na saída árvore. Gente, vai voar até o 030, corrigindo? 030? 0620, vai vir até o 060. Ok, 060, autorizado. Do 4 horas, 4 a bordo, 4 e 5, você não é táxi, estou em 1-9-5, certo? Salvo, 3-8-5-9, livrando, escuta. 3-1-7-9, autorizado, pois, boa tarde. 3-8-5-9, aceita azul, iniciando o táxi, graças a Juliette, portão 04. Juliette do azul, Juliette 4, 3-8-5-9. Azul 4299, 79 a bordo, 450, até na Ribeirão Preto. Sim. Podia confirmar? 79, 79. Autorizado táxi em Índia, ponte perdão no 021-9, small 95, legal no 020, azul 1499. 2-2-8-95, azul 4299, bordo. Romeu Serra Tango Delta, autorizado acionamento, reporte pronto, caixa. Azul 2796, decolou os 49, controle de Salvador 120.8. Chegou fila radial ideal de saída? 300, senhor. Após 2.000 pés em rota, cargou quilo, subindo uma centena. Ok, após 2.000 pés em rota, ó, 2 quilos. Bom dia, Azul 4299, pronto, ponto certo. 4299, autorizado alinhar e manter a cabeça no zero. Alinhar e manter no zero, Azul 4299. 9, são 2196. 2196. 2196, só. 320 para Porto Seguro. É, copio 36 agora, coordenação. Copio 36. 2196, autorizado Porto Seguro, Repesulo 44, nível 360, saída da L, transição BDF com curva direita após decolagem. Transponda 5055. Dado 360 via upper do 44, Sahel 10, funciona na 5x0, fica com a curva na direita. Volta, pois. Cortará. Aparelo 2223. Liga 2223. Repare que devido à performance você não vai conseguir cumprir a restrição de 15 milhas de Salvador acima do nível 100. Solida extensão nível 80 da presente. É a restrição, mantendo ainda a proa de Arbor. Sente livre da restrição, proa de Arbor, passareto 2223. O tráfego, o voo 2196, voltando. Solo, prossegue. Depois de BDEP a gente prossegue pra onde, hein? Eu tenho Diné, Doclu, Sasa e até Porto Seguro. Afirmo, prossegue pra Zulu 44, até Porto Seguro. Gente, então vou direto a Porto Seguro, não é isso? O... Afirmo, o 2196. O 2196, então, depois de IDEV, vai direto para o segundo.